Boa tarde, senhoras e senhores rádio ouvintes. A gente volta então com o programa da Rádio Comunitária aqui, é o Nós dos Outros, dos estudantes de antropologia da UFPEL. E hoje a gente então tem a presença aqui da Cauá, uma líder da comunidade indígena, e a gente vai hoje falar então sobre as questões indígenas, continuando a programação desse mês que é dedicada ao povo indígena. Muito boa tarde, por favor, se apresente. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Com, da Antropologia. E é um prazer novamente dividir a bancada com a minha colega Priscila, poeta, né? Porque nós somos companheiras de outros tempos do direito. Eu sou a Cauá Purinã. Não pronuncio meu nome civil, mas algumas pessoas me chamam também de Pietra Dolamita. A gente está aqui para trabalhar primeiro a questão do abrigo indígena, né? Que vem, a gente trabalha sempre o abrigo indígena, referência de... Tem que fazer primeiro por que, de certo modo, esse marco temporal venha tirar todos os direitos indígenas e afrontar a Constituição de 1988. Quando a AGU deu um parecer dizendo que a existência desse marco temporal colocou os indígenas numa situação que ele não existisse antes de 1988. Tá? Então, esquece toda a nossa história e todo o nosso território e diz que as terras indígenas elas passam a existir a partir de 1988, que estão ocupadas pelos povos indígenas. E isso dá margem para que os ruralistas, poceiros, grileiros e outros invasores nas nossas terras legitimem a sua propriedade. Então, o marco temporal ele vem com esse intuito de tirar as terras indígenas, legitimar as terras dos fazendeiros e grileiros e poceiros dentro das regiões, tanto do norte, nordeste, centro-oeste do Brasil. E mais ainda, ele legitima o homicídio e a morte de vários povos indígenas de várias etnias. E a gente pode falar principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Norte, do Mato Grosso e de um pouco ali da região do sul da Bahia, onde há bastante conflitos por conta dessa invasão dessas terras, que são terras que poderiam ser demarcadas. Então, o que vem ser o marco temporal? O marco temporal é simplesmente uma afronta à Constituição de 1988, quando diz no artigo 231 que as terras indígenas têm que ser demarcadas, que já vem desde a Constituição de 1934, né, que já reconhece as terras indígenas como nossa. Então, quando a AGU dá aquele parecer dizendo que nossas terras não são mais nossas, realmente está decretando um genocídio de vários povos. E é justamente isso, né? A gente tem que levar em consideração também, como se fala, do marco temporal, né? Que ele é uma tese jurídica que se baseia apenas no tempo, né? Ela se limita ao tempo e ela deixa de levar em consideração todas as especificidades, né, em relação aos povos indígenas. A gente tem que pensar também, quando se fala em marco temporal, né, que até a Constituição Federal de 88, os indígenas eles não eram vistos, né, como pessoas de direito. Então, até então, os indígenas eram tidos como tutelados. Tem que lembrar também do período da ditadura militar, que teve um extermínio de mais de 8 mil indígenas também. A própria FUNAI e o SPI, eles também atuaram, né, fazendo com que os indígenas saíssem das suas terras. Então, não faz sentido nenhum essa tese do marco temporal, que leva em consideração que apenas os indígenas que estavam no território, né, a partir de 88, teria direito a essa terra. Então, contextualizando, o marco temporal é uma exigência, entre aspas, quando a gente fala em exigência, porque é uma tese jurídica defendida que a titularidade da terra ela seria só conferida àquelas populações indígenas que estivessem na posse das terras no momento da promulgação da Constituição. O interessante é que na própria Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 68, ele fala do usucapião especial quilombola, que ele concede por usucapião extraordinário e extrajudicial. a posse daqueles remanescentes que ainda estivessem na terra. E eu não consigo entender, como jurista também, como que tem essa dualidade no tratamento. Por que que não foi abrangido no próprio ADCT, no artigo 68, eu não... Mas aí eu vou mais um pouquinho mais adiante. No 67 do ADCT, fala que após a promulgação da Constituição, o Estado brasileiro tem 5 anos para demarcar as terras indígenas. Isso aí, isso nunca foi respeitado. Então, a partir do momento que se viola os direitos originários, se coloca... eles também não respeitaram os direitos dos quilombolas, que são populações tradicionais. E a gente pode colocar junto com os quilombolas os ribeirinhos, os babaçoeiros e outras populações. Mas o 67 já prevê 5 anos após a promulgação da Constituição, as terras indígenas têm que ser todas demarcadas. E a gente percebe que as terras indígenas não foram demarcadas. E não há uma demarcação. E aí a gente pode dizer que nesses últimos anos as terras indígenas não foram demarcadas. 30 anos já se passaram, né? É. Se a gente for marcar um marco temporal, 30 anos é muito tempo. É, de fato, muito tempo para uma Constituição que se dizia tão revigorada, tão libertária, e que a gente vê que ela não foi promulgada na sua efetividade, que ela não foi levada na sua efetividade até o pé da letra a cabo. É, uma questão também que eu acho que tem que ser... comentado, e eu gostaria que vocês comentassem, é que estabelecer um local de residência fixo e permanente para alguém que tradicionalmente não tem uma aderência ao solo, que nem a gente pensa numa cidade tradicional, numa cidade eurocêntrica, é difícil, não é? Eu costumo dizer que meu território é o Brasil inteiro, é Brasis, né? Porque o Brasil já é uma adaptação da língua portuguesa. E o nosso, os povos indígenas, os originais, éramos nômades. Aí tivemos de fixar território. Mas voltando à questão jurídica, Priscila, a gente pode... o Supremo Tribunal, com esse marco temporal, ele fez o artigo 231 restritivo. E aí a gente volta novamente a falar do Gilmar Mendes, que é um dos maiores violadores do marco temporal. Ele é, na verdade, um dos... criadores do marco temporal, quando ele vem com aquela jurisprudência lá da Raposa, da Raposa Terra do Sol, colocando e questionando sobre a nossa legitimidade de estarmos na Terra. Então, essa questão de territórios, né, territórios étnicos, e a gente pode pensar, estamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e algumas pessoas podem pensar que aqui é uma terra só de um determinado, de determinados grupos. Não, essa terra é de todos os indígenas, dos Tuxai, dos Apurinãs, dos Nuquinia, dos Pataxós, e de quem estiver aqui. E também dos Caigangue, dos Guarani, dos Xokren. Então, os nossos territórios são territórios étnicos. Então, para a gente fica muito complicada essa relação de temporalidade, porque a gente pode se remeter a Bartolomeu Melier. A nossa história, ela existe antes da história de que escreveram, que chegaram os invasores às nossas terras. E isso não é respeitado. Então, eu acho que a antropologia, ela tem esse papel de trazer esse resgate e de trazer essa discussão para a sala de aula. Tem sim, até porque se a gente for ver a cultura material e aí tentando ver pelo lado da arqueologia, a gente tem registro arqueológico aqui de mais de 2-3 mil anos. E aí... A chegada europeia, ela data de 500 e poucos anos. E, realmente, é difícil falar de temporalidade quando a gente está falando de um ponto de vista etnocêntrico, porque a nossa história é muito mais recente. E, na verdade, ela não é nossa. Eu digo nossa me entendendo como branca, mas é difícil entender que há uma segregação até hoje. É difícil para muita pessoa tentar entender a sociedade como ela é. Não, essa segregação, ela parte de todos os estratos sociais. E essa segregação, tanto no marco temporal que nos limita, a gente está indo para a TL agora, né, Leonardo? A gente vai esse ano para a TL, né? Possivelmente estaremos na TL. Então, a TL esse ano vai discutir principalmente o marco temporal. Novamente, vamos discutir o marco temporal. Todos os anos estamos discutindo o marco temporal. E isso continua nos ameaçando. O que, que eles estão fazendo? Estão retalhando. E aí, Leonardo, qual é o teu ponto de vista? Essa questão do marco temporal, né? Ele surge lá, voltando um pouquinho atrás, nesse caso do Raposa Serra do Sol, que foi em 2005, e a gente vê que a partir daí, né, foi toda uma articulação que a gente vê do Congresso, com várias tentativas de PEC, de projetos de lei também, e daí todas puxadas pela bancada ruralista, e daí eles começam a ver que essas tentativas, né, começam a dar errado. Então, daí eles começam a atacar, então, por um outro lado, que é usando a própria lei, né? Usando os próprios mecanismos do Estado contra os povos indígenas. No caso da Raposa Serra do Sol, que foi quando puxou, né, essa tese do marco temporal, a gente tinha, né, até então, o governo tinha, que na época o governo Lula, ele tinha demarcado pouquíssimas terras indígenas. Então começou uma pressão dos movimentos sociais para que ele demarcasse terras indígenas, daí ele decidiu logo mexer num formigueiro bem grande, né? Que tinha bastante fazendeiros, arrozeiros, né? Vários interesses naquela região. E daí ele faz a demarcação dessa terra, mas daí a própria bancada ruralista, esses próprios agricultores, eles começam a fazer toda uma movimentação, a própria mídia também, ela começa a fazer uma movimentação no sentido de que demarcar a terra indígena seria totalmente contrário do desenvolvimento nacional. E daí começa todo esse rebuliço, começa até essa apresentação, né, nacional, as pessoas começam a ser contra os povos indígenas, né? E daí se põe, então, essa tese do marco temporal, depois como se fosse uma outra tentativa, né, de apaziguar as coisas. Não vamos demarcar tudo, né? Não vamos demarcar todo o território da Raposa Serra do Sol, vamos demarcar com base em onde eles estavam fixados em 88. E daí, né, um projeto totalmente anti-indígena, né? Uma das falas do Gilmar Mendes nessa época é que se fosse relativizar todos os conceitos, teria que se entregar a Copacabana aos índios, né? Sim, e nessa mesma época, assim, o próprio ministro também, o Teoriza, ele colocou, né, que para não se tomar, né, essa tese como sendo uma tese para demarcação de todas as terras indígenas, e que sim, as terras indígenas, né, em seus processos de demarcação fossem individualizados os processos. Com base nessa tese defensiva, tem muito tribunal já tentando trazer essa tese para dentro dos julgados. E aí, em base ao pleito dos ruralistas de uma desocupação da terra, é isso? Infelizmente, isso é verdadeiro, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebe que não temos um decreto, acho que um decreto-lei do governador, esse governador aí, que Satori, lá do piso, Tubeleiro, acho, que ele fez uma lei, um decreto-lei, dizendo que não vai ser demarcada nenhuma terra indígena no Rio Grande do Sul, né? Então, as pessoas não fazem essa percepção. E o próprio judiciário hoje, ele está muito tendencioso, né, para não reconhecer os direitos indígenas. Nós indígenas somos sempre, de alguma forma, vistos ainda, apesar de toda nossa potencialidade e nosso protagonismo, somos vistos ainda como tutelados. E é muito complicado isso, porque o judiciário ainda nos percebe como civícola, que é inicialmente, se você olhar a Constituição, você vai ver civícolas, os indígenas. O Código de 1916 tratava exatamente a questão indígena como silvícolas, e tratava como inimputáveis. Eram pessoas que não tinham, então, o direito a ter a sua própria vontade, a sua própria terra, fazerem negócios. Bem interessante, mas eu gostaria também de saber, então, em uma outra questão. Ok, estamos numa sociedade que se diz inclusiva, mas que a gente sabe que é eivada de preconceitos. Como é ser indígena na faculdade? É uma questão bastante difícil, assim. Até porque o preconceito no Brasil, ele é bastante institucionalizado. Então, dentro da própria universidade, a gente vê várias formas de preconceito. A gente sofre na pele isso, sente diariamente. Mas são formas de preconceito que tá previsto dentro das próprias leis, né? Não dá para processar uma pessoa. Enfim, de um modo geral, é bastante institucional, assim. E os preconceitos dentro da universidade, ela vem diariamente, assim, a gente sofre. Vai desde uma nota de prova, quando as pessoas... Eu me lembro até hoje, na primeira prova que eu tive de anatomia, as notas são publicadas nos murais, né? E daí, quando eu cheguei para ver minha nota, as pessoas estavam com o dedo na minha nota e comparando para ver se eu tinha tirado nota maior, nota menor. E daí, quando no primeiro semestre, né? Devido a... Já vinha com o currículo da agronomia. E daí eu consegui uma bolsa de extensão e daí as pessoas começaram a questionar, né? Ah, essa bolsa de extensão é porque você é indígena. E não... As pessoas não procuraram saber se eu tinha currículo, se eu tinha capacidade para poder ter acesso a essa bolsa. E em vários outros momentos, né? Eu lembro que também, nos primeiros semestres, sempre tinham, né? Os colegas, principalmente, eles não conseguem ver os privilégios deles, né? Enquanto eu tinha que ir lá, tá ralando para estudar, muitas vezes na aula os colegas falavam... Ah, tal matéria eu vi no cursinho, então eu não tive dinheiro para fazer cursinho, eu tive que estar lutando por território junto com a minha comunidade, e daí eu não vi aquela matéria, então já estava um passo atrás também dos meus colegas. E daí também, né, por ser... As pessoas têm aquela visão romantizada, né, dos indígenas, do indígena de cor canela, do cabelo escorrido. E daí, quando eu chego na universidade, uma pessoa, um indígena, né, de pele branca, daí as pessoas também já começam a se questionar, daí já começam a surgir as conversas nas rodinhas. Enfim, várias coisas. Isso é bem complicado, até porque a gente tem outras tantas questões que os estereótipos hoje em dia estão muito em voga dentro da universidade, né? Julgar as pessoas através de estereótipos, nas comissões, principalmente de autoafirmação, é uma boa discussão, mas eu acho que é uma discussão para um outro momento. Eu acho que a gente vai a um pequeno intervalo. E aí, então, a gente volta e, no momento, a gente vai ter a música que foi escolhida pela Cauá, que é Admirado Gado Novo. Então, até a volta. Essa é a canção do povo marcado... Do povo feliz. É o admirável Gado Novo. É o nosso Brasil. Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer, e ver que toda essa engrenagem já senti a ferrugem lhe comer. Vida de gado, povo marcado, povo feliz,

Soares. Produção e apresentação, Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura, olhares. Toda segunda, das 8 às 9:15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Navegue pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. www.radiocom.org.br. Então, voltando mais uma vez, agradecendo a Rádio Com o espaço, nós somos o programa Nós nos Outros, da curso de Antropologia da UFPEL. Eu apresento Priscila e a gente tem na mesa as outras bacharelandas, Aline e a Andressa. E a gente tem hoje, então, ilustre presença da Cauá, mestranda, e do Leonardo Tuchá, que está aqui como graduando em Medicina. E a gente, então, estava no bloco anterior discutindo a questão do marco temporal. Eu acho que é o momento da gente, então, saber, Cauá, de ti, como é a tua trajetória na universidade? Existem dois momentos dentro da universidade. Existem dois momentos da Cauá dentro da Universidade Federal de Pelotas e na cidade de Pelotas, né? Existe o primeiro momento, que vem a Cauá para fazer direito, né, na Católica, que bem jovem, e depois o segundo momento, quando ela retorna à cidade de Pelotas para fazer mestrado em educação pelo IFE e adentra os movimentos sociais, né? E aí se muda, assume todo o papel dela dentro do seu contexto social. Se empodera, porque esse empoderamento surge a partir do momento que tu não tem mais medo, e não ter medo é algo que nos remete também a minha formação acadêmica em bacharel em direito. Então, o direito, ele me trouxe muito essa dinâmica da fala, do empoderamento. E aí eu venho, volto para, vou fazer um novo mestrado, né, em antropologia social na Universidade Federal de Pelotas. E aí começa, bem antes, eu já estava nessa trajetória, né, com as ações afirmativas, com a professora Georgina, com a professora Lória Altman, com o professor Rogério Rosa, com alguns companheiros que hoje já não estão mais tão ativos na universidade, mas se construiu também na época uma ação afirmativa dentro da Universidade Federal, do qual a gente tinha referência, né? Nós tínhamos referências nisso. E a gente conseguiu construir, né, vagas para indígenas em quilombola de um modo muito mais amplo do qual a gente tinha discussões. Então, hoje eu já estou saindo, né, da universidade, pretendo o ano que vem fazer um doutorado. Já era para estar no doutorado, mas eu protelei um pouco mais para ser antropóloga, para continuar essa discussão com os antropólogos, porque eu tenho uma briga muito grave com a antropologia, mas é uma briga saudável, né, uma coisa bem mais didática, pedagógica. E a minha trajetória é dentro dos movimentos sociais, né? E, de certo modo, eu sou muito discriminada por grupos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, por estar dentro dos movimentos sociais e por estar também ligado ao movimento negro. Isso, de certo modo, eu sofro discriminações de indígenas, não indígenas fora do Rio Grande do Sul, de indígenas do Rio Grande do Sul, dos indígenas do Rio Grande do Sul, né? Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou e de lutar pelas causas, porque eu luto por uma causa indígena, né? E não só por uma causa indígena. Eu acho que antes de ser indígena, nós somos seres humanos. Então, é a partir dessa dinâmica que a gente tem de lutar. E a minha trajetória é uma trajetória de luta, né? Eu sou uma mãe, tenho filhos, tenho amigos, sou uma pessoa que busco sempre o bem-estar dos outros. Às vezes sacrifico o meu bem-estar para transformar a vida das pessoas. Não tenho pretensão política nenhuma. Não sou filiada a partido nenhum. E eu sou Cauá. Só isso. Tu vem falando, então, de uma série de segregações que vem se passando dentro da faculdade. E quais seriam essas segregações que tu vê, os momentos segregantes que tem dentro da faculdade, num ambiente que se diz muito inclusivo, que a gente, como estudante, como mulher, como pessoas, a gente vê segregações os dias todos. Tu gostaria de comentar? É sempre difícil a gente falar da dor, né? E falar da dor do que tu vê e do que tu olha para os teus pares, dos teus amigos. E eu já vi parentes meus sofrendo por sofrimentos na universidade. Mas eu não cabe a mim falar, mas eu vou falar do meu sofrimento. Eu posso falar do meu sofrimento também. De discriminação na sala de aula por parte de professores. O último ataque que eu tive em uma manifestação pro Lula, do qual eu fui chamada de índia barraqueira por uma professora de um programa de pós-graduação. Foi difícil para mim isso. Eu sou sempre atacada pelas pessoas que estão ocupando estruturas de poder, porque, de certo modo, eu falo, e eu falo mesmo, eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho não ocupo nenhum cargo, eu não tenho pretensão de nenhum emprego dentro da universidade, né? As minhas pretensões são outras, os meus sonhos são outros. Eu não quero ser professora da Universidade Federal de Pelotas. Eu quero ser o que eu sou, o que eu sempre fui. Então, eu não preciso manter um status de puxa-saquismo, né, de clientelismo dentro da universidade. Uhum. E isso, de certo modo, Priscila, gera um certo preconceito. Então, quem me ataca não são os alunos, né? Eu não sou atacada por alunos. Eu sou atacada por professores, por servidores, né, que falam mal de mim pelos corredores do ICH, do Campus 2, numa manifestação pro Lula. Uma professora olhou para mim e me chamou de índia barraqueira. Eu nunca tinha visto aquela professora, né? E eu fui perguntar para ela o que ela estava fazendo aquilo comigo. E foi uma coisa horrível, né, para mim. Mas eu já estou acostumada com isso, a sofrer tanto preconceito. Eu sofro preconceito, mas todo mundo sabe que eu respondo preconceito. Se a pessoa me xingar, eu vou perguntar, eu vou indagar. Eu não chego às vias de fato, porque eu conheço o direito, né? Eu não vou bater nas pessoas. Mas essa pessoa realmente vai ficar extremamente constrangida de querer praticar racismo, e eu vou expô-la da sua prática racista, né? Então, dentro da universidade, eu sofro muita segregação por parte de professores e funcionários da universidade, que agora eles estão fazendo uma campanha assim, maravilhosa contra mim. E eu só tenho a agradecer eles fazerem isso, porque toda vez que eles me atacam, eu fico mais forte, porque eu sou pedra, né? Porque eu também sou a pietra. E tu, Leonardo, a gente estava falando como foi a tua chegada, e a gente estava falando também que foram os preconceitos. Como é viver a faculdade, principalmente num curso de medicina, que é um curso elitizante e elitizado, é um curso que é considerado o curso de ouro, né? Como que é ser indígena e estar dentro desse curso e sofrer tudo isso? É, de novo, uma expropriação do seu próprio território, da sua própria pessoa, da sua própria personalidade, não é? Sim. Antes mesmo de vir para a medicina, né, eu tive um tempo, passei pela agronomia na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, foram 4 anos lá. Mas lá, de uma certa convivência, né? Eu tinha uma proximidade maior com minha família, então sempre tinha minha família para poder amparar nos momentos difíceis. Por ser um campus, né, da área de agrárias, por mais que sofria, né, o preconceito pelos grandes fazendeiros, pelos grandes empreendimentos, também tinha aqueles filhos de agricultores, também tinham outros indígenas, então tinham mais pessoas que a gente podia estar ali se apoiando, né? Mas eu sempre quis fazer medicina, sempre tentei. E fui tentando durante esses 4 anos, mas a oportunidade que eu tinha de estudar era continuando na universidade, até porque não tinha como fazer cursinho. Então, estando ali na universidade era uma das formas de tá estudando mesmo. Daí, quando eu vim para a Universidade Federal de Pelotas, eu já esperava, de uma certa forma, encontrar um preconceito aqui. Só não esperava que esse preconceito ia ser tão grande assim. Eu já imaginava, né, tudo que poderia se passar aqui, mas eu não tinha noção de como era sentir esse preconceito na pele, né? Daí tive vários problemas também, né, com minha família, porque meu povo está passando por um processo agora de demarcação de terra também. E daí é muito difícil, meus pais às vezes ligavam e estavam com, às vezes tinha alguém que estava ameaçando, às vezes estava com algum problema, alguém doente, por causa das condições lá precárias, às vezes ficava semanas sem conseguir falar com eles por causa que não tinha comunicação, às vezes ligavam e falavam que não tinha água potável para beber porque tinham sabotado a bomba, e vários casos assim. E daí eu fui acumulando isso, depois acumulei também os preconceitos cotidianos, assim, na universidade mesmo. E acabei entrando num estágio de depressão, assim, muito grande. E só que aí, graças à ajuda, né, dos amigos, a própria Pietra foi uma pessoa que me ajudou bastante, assim. Eu consegui, né, dar a volta por cima com tudo isso que aconteceu. E hoje ainda tô passando por um processo de me empoderar mesmo dentro da universidade, né? Também de tô buscando cada vez mais me articular junto com os movimentos indígenas, né? Mesmo estando distante, a rotina na medicina às vezes é um pouco puxada, mas eu tô sempre na minha comunidade. Não tem ninguém que escreva projeto, não tem. Eu sou o primeiro lá que tá fazendo curso de graduação. As outras pessoas têm no máximo ensino médio e mesmo assim não tem acesso a meios de comunicação. Então, mesmo estando de longe, eu tô sempre escrevendo projeto. Tô sempre procurando recurso para eles. Tem sido um pouco isso, assim, a rotina, meio que dividida, assim, em ajudar a comunidade, em estar aqui estudando. Às vezes é um pouco difícil participar dos movimentos também, mas também é importante entender também que a formação para o meu povo também é importante, porque a partir do momento em que eu estiver formado, de uma certa forma também eu vou estar colaborando, vou estar podendo colaborar mais com eles, né? Então, voltando à questão da demarcação, entendendo quem são e como chegaram, a gente pode voltar de novo à questão da própria terra. É muito fácil, como branco, entender que a terra é minha e que eu tenho direito à terra. Mas entender, como indígena, que a terra foi expropriada e que não se tem direito à terra, como que é isso? Como que as comunidades veem isso? Porque é bom que fique claro que o indígena não é porque ele não tem um território fixo que ele não está ligado à terra. Ele está ligado de outras tantas maneiras. A própria cosmogonia dos grupos demanda isso, essa migração toda. Eu gostaria que vocês explicassem. Até eu acho que eu posso até falar um pouco do caso da minha comunidade mesmo, né? Então, meu avô, ele teve uma escravização mesmo pelo Estado. Na época, isso era tido como um alistamento voluntário, né? Que era a época que o governo estava alistando os indígenas para poder lutar em suas guerras, né? Para poder tá ali participando das forças militares. Então, meu avô, ele fez, né, entre aspas, esse alistamento voluntário, mas nada mais foi do que um processo de escravização mesmo. Daí, ele foi para o Rio de Janeiro, trabalhou um pouco lá na Marinha, depois foi para Pirapora e ficou na Marinha Mercante, fazendo o trecho Pirapora-Juazeiro da Bahia. Daí, depois, né, que ele se estabeleceu em Pirapora, ele voltou para a comunidade, né, conseguiu ter acesso de novo à comunidade e trouxe alguns parentes, né, para Minas Gerais, porque a origem, né, dos Tuxás é da parte norte da Bahia, né, já ali mais com a divisa com Pernambuco. E daí, junto com esse processo também da migração do meu avô, lá na década de 80 também teve a construção da barragem de Itaparica lá. Então, já foi um outro processo também, né, que começa a inundação do território Tuxá. Então, outras famílias também já começam a migrar e ser realocada em outras regiões, em Pernambuco, mais ao sudoeste da Bahia. E daí, Quando a gente vai falar de um processo de demarcação e a gente, por exemplo, toma como base, por exemplo, né, um marco temporal para nosso povo, não faz sentido e não faz cabimento nenhum. Porque a gente veio, né, meu avô teve todo esse processo e acabou indo para em Minas Gerais. Então, se a gente for levar em consideração 88, né, esse como marco, a gente não estaria lá em Minas Gerais na década de 88. Mas só que desde da migração do meu avô, que a gente mantém nossos costumes, antes a cidade era menor também, então a gente conseguia usar outros territórios, a gente tinha acesso ao rio. O Rio São Francisco nessa época ainda tinha peixe, então a gente conseguia pescar, conseguia ter a subsistência, né? Só que aí chegou um ponto que a cidade foi crescendo, e a gente ficou suprimido dentro da cidade. Aí depois, minhas mães, né, minha comunidade, ela é formada por duas mulheres na liderança, né, que é minha mãe, a minha tia, a cacique, a pajé. Então elas começaram a buscar a FUNAI, começou a buscar onde que a gente poderia ter um território, né? Daí a gente acabou cansando, chegou uma época que não dava mais, realmente a cidade já tinha crescido demais, já estava difícil. Muitas pessoas na cidade acabavam vendo, quando a gente ia fazer algum ritual, alguma coisa, viam a gente como se a gente estivesse fazendo uma magia negra. Não entendia muito bem esse modo de vida diferente da gente, né? Então a gente começou a buscar o nosso território. A gente cansou de esperar, né, por alguma resposta do governo, e daí a gente descobriu um território que é do governo do estado de Minas Gerais e que estava sendo usado de forma indevida, né? Era uma terra que foi dada, né, como pagamento de dívida para o estado. O estado começou a explorar essa terra por meio da empresa de pesquisas agropecuárias, mas no entanto não estava fazendo pesquisa. A pesquisa que estava tendo era plantação de eucalipto, destruindo totalmente o cerrado. Quando a gente chegou nesse território, ele estava sendo usado de forma ilegal, as reservas todas destruídas, as lagoas. E daí a gente resolveu ocupar esse território, e hoje a gente reivindica, né, que esse território seja demarcado para a gente, porque a própria Constituição Federal, ela prevê que os territórios nacionais, ele tem que cumprir uma função social. Então, se esse território do estado de Minas Gerais, ele não estava cumprindo uma função social, a gente ocupou ele. Hoje, chegar no território, a gente já vê que tem plantações, que tem hortas, a lagoa, a gente já está conseguindo recuperar um pouco. As matas, a gente vê também que já estão começando a se recuperar, apesar do pouco tempo que a gente está lá. Então, esse território tá começando a ter uma função social. Então, por isso que a gente pede a demarcação dele. E esse caso nosso lá, dos Tuxás, é um caso muito específico, né? Muito diferente dos outros, que a gente está reivindicando um território que era do estado, que não estava cumprindo sua função social. E a gente não é originário de Minas Gerais, mas, no entanto, né, eu, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, eu sou indígena de Minas Gerais. Então, a gente tem que tomar com base, né, os juristas, eles têm como tomar como base essas especificidades de cada povo, e cada processo, né, de demarcação vai ter enfim, vai ter especificidades diferentes, né, vão ter necessidades diferentes também. Porque em termos jurídicos, o que acontece? A terra pública, ela não sofre uso capião. Ela não pode, por mais que ela seja ocupada a vida inteira em um determinado ponto, começa a ocupação, por mais que ela seja o resto da vida ocupada por aquele determinado segmento, a terra pública não usucapiria. Só que tem a questão da DCT do 68, né? Do artigo 68 da DCT, que seria a única exceção a esse caso, que a terra pública, nesse caso, sofreria uso capião. Isso é apenas uma contextualização jurídica do porquê as discussões. Mas aí a gente tem de pensar também, né, Priscila, o que no caso, por exemplo, específico do povo Tuxá, e no caso das mulheres, né, as lideranças lá, a Pajé e a Analice e a Anália, e elas reivindicam aquele território, né? Não é um território originário dos Tuxá. No entanto, o que levou eles a estarem lá foi um processo de colonização, de violação de direitos, né? Então, já que a terra não pode sofrer usucapião, no entanto, quando as terras são demarcadas, elas também não podem ser. Um dos preceitos das terras indígenas é que elas não podem ser. Elas são inalienáveis, indisponíveis, os direitos sobre elas são imprescritíveis. Aí cai por terra também, acho que a gente tem que começar a pensar também e a falar aqui sobre os arrendamentos das terras indígenas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, né, que estavam querendo legitimar lá no Congresso. Quer dizer, arrendamento sobre as terras indígenas, que eu desconhecia e vim saber sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, de certo modo, eu acho que não seria um usucapião, seria uma ocupação dessas terras pelas populações tradicionais, porque a única percepção que nós indígenas temos sobre a terra é que a terra é parte da nossa cultura e parte de nós. A terra é como uma extensão do nosso corpo. A terra é parente. Nós não somos donos da terra. A terra que é nossa dona. É uma visão etnocêntrica e bem eurocentrista quando a gente diz que a terra é nossa e a gente se usa da terra do jeito que a terra quiser. Impossível. Mas é completamente diferente a visão que o indígena tem, de que a terra não é sua e que a terra é uma entidade, é uma pessoa, né? Sim, e aí a gente pode remeter agora, foi reconhecido não sei se foi na Colômbia, foi na Bolívia, como a terra ser uma entidade de uma pessoa de direitos, né? E aí eu vou só lembrar aqui também, né, que eu trabalho com antropologia da violência e vou trazer uma frase do Marcos Veron, que o Marcos Veron foi um indígena assassinado em 2003, no Mato Grosso do Sul. Ele é o pai da Valdelice Veron. E ele falou o seguinte: isso aqui é a minha vida, minha alma. Se você me levar para longe dessa terra, você leva a minha vida. Então, assim, nós indígenas percebemos a terra como parte de nosso corpo, como um parente, como um ser que faz parte da nossa família. Então, é complicado explicar isso para as pessoas, que as pessoas acham que nós indígenas somos atrasadores do progresso, que nós queremos ficar com a terra sem, para não fazer nada. Se a gente observar, todas as reservas naturais do planeta Terra estão nas mãos dos povos tradicionais. Se te pegar essas terras, colocar na mão desses ruralistas, desses fazendeiros, desses arrozeiros, dessas pessoas que não estão preocupadas com o ambiente, vai ser todo destruído e aí a gente vai continuar tendo todos esses efeitos climáticos que estão acontecendo no planeta. E nós, indígenas, somos guardiões da natureza. Nós sabemos que nós somos capazes de guardar ainda o pouco de natureza que existe sobre a Terra. Porque a nossa terra é a nossa mãe. E ela, daqui a pouco, ela vai começar a falar, ela já está falando, e ela vai começar a fazer todas as coisas. E aí a gente vai para a teoria de Gaia. Eu espero que essa humanidade se destrua logo para a gente renascer. Porque nós, povos indígenas, com certeza vamos renascer, porque a gente sempre cuidou da nossa mãe. Então, a gente encerra agora o segundo bloco. A música do momento é Maria Bethânia, Senhor da Floresta. Fosse tu que escolhesse, né, Cauá? Tu gostaria de explicar o porquê? Eu, na verdade, tinha escolhido outra música, mas eu também conheço essa música, Maria Bethânia, sempre Maria Bethânia. Remete ali à Bahia, na diáspora de África, né? Porque a gente está pensando nesse tempo de exceção. Então, tudo que nos remete à resistência, a gente tem de pensar. Senhor da floresta, um índio guerreiro da raça tupi, vivia pescando sentado nas margens do rio Chuí. Seus olhos rasgados, no entanto, fitavam ao longe uma taba na qual habitava a filha formosa de um urubixaba. Um dia encontraram o senhor da floresta no rio Chuí, crivado de flechas de longe atiradas por outro tupi. E a filha formosa do Moro Bixaba, quando anoiteceu, correu subindo a montanha, no fundo do abismo desapareceu. Naquele momento, alguém viu no espaço a luz do luar. Senhor da floresta, de braços abertos, risonho a falar. Ó virgem guerreira, ó virgem mais pura que a luz da manhã, iremos agora unir nossas almas aos pés de Tupã. Não se deixe levar, se diverta. Rádio Com 104.5 FM. Coletivo Amu. Todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Lua Sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30, na Rádio Com 104.5 FM. Já é as minas tão na rua feia. É um conexão fechando ideias. É o levante de quem não sou de ser tirada. Comunidade FM 104.5, uma emissora comprometida com a valorização das nossas raízes culturais. Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico. Seja mais um. Então, voltamos ao nosso programa. Esse é o terceiro bloco. Eu agradeço, então, de novo a Rádio Com pelo espaço que nos dá. E nós somos os acadêmicos da antropologia. E a gente está hoje com o programa Nós nos Outros, com a presença da Pietra e do Leonardo. A gente estava discutindo, então, as trajetórias dentro da universidade. A gente discutiu as trajetórias na vida. E agora eu acho que é um momento de considerações finais. Da questão indígena e a questão do marco temporal. Por favor, Cauá. Então, o abril indígena, né, primeiro, alertar os ouvintes, né, que vamos parar com aquela mania de estereotipar os indígenas dentro da academia. Não moramos mais em ocas, porque os descendentes de vocês não estão comendo mais batata e não estão usando mais frangalhos de roupas como vieram de Portugal. Então, a gente vive, nós somos indígenas contemporâneos. A gente tem que pensar que o indígena é um ser humano que merece respeito, como todas as pessoas merecem respeito. e que estão no mês de abril é para se repensar todas as estruturas sociais da universidade, da sociedade em si. Não se pode pensar em um projeto de inclusão sem pensar que existe troca de saberes e não imposição de saberes, e que se constrói qualquer coisa a partir do respeito. Então, eu tenho a agradecer a Rádio Com, a Priscila e o grupo da Antropologia, a professora Lori Altman, né, e está dividindo a mesa com o Leonardo Tuchá, a Andressa, a moça que parece remete aos anos 70 aqui, e a minha colega Priscila, poeta, né, grande advogada, amiga, parceirona dos anos da faculdade da Católica. Então, e aos demais, né, que fizeram parte aqui dessa tarde, que eu trouxe também minhas duas filhas aqui, que estão aqui andando, vocês estão ouvindo algum ruído, são elas. Porque a mulher indígena, geralmente anda com os filhos. E agora eu estou também adotando esse modelo, né? Andar com as minhas filhas. E fazer considerações que a gente tem de refletir, né? Estamos vivendo tempos difíceis e temos de refletir sobre o nosso papel social e de que lado estamos. De que lado estamos. É bem isso que a gente tem de fazer. A gente tem uma pergunta aqui, A pergunta é, se a resistência, a resistência pacífica é a solução ou deve existir algum tipo diferente de ação para garantir os territórios? Os nossos territórios serão garantidos a partir do momento que os povos indígenas começar a pensar em territórios éticos e começarmos a elegermos deputados e senadores e colocarmos no Congresso Nacional. Temos uma candidata senadora e vários candidatos a deputado estadual e federal no país inteiro. Então, eu posso destacar até uma Taropang, que será possivelmente a primeira senadora indígena desse país, que é uma pessoa, eu não sou ligada a nenhum partido, mas é uma das pessoas que tem um compromisso, né, com a causa indígena. Então, a gente... O que é pacífico, o que é guerra? Né? A gente tem que saber esses conceitos. Só se chega à paz quando há um enfrentamento do perigo. Então, eu acho que essa resposta ela não pode ser dada imediatamente, mas a partir de uma construção. Se for preciso, a gente vai, sim, para uma guerra, mas uma guerra do qual a gente sabe que vai perder, mas a gente não é covarde. Não temos medo de polícia. Acho que o principal não é nem uma questão de violência, mas sim uma questão de resistência. Porque enquanto povos indígenas a gente resiste, né? O Estado a todo momento ele vem com ações truculentas, ele vem com ações violentas também contra a gente. Então a gente nada mais faz do que resistir. Porque, historicamente, né, a gente vem com diversas perdas de direitos, não só os indígenas, né, mas a sociedade como um todo. Mas daí a corda sempre acaba quebrando para quem as pessoas acham que são mais fracas. Né? Porque hoje os indígenas não são tão fracos assim como antigamente. Hoje a gente já tem indígenas doutores, já tem indígenas formados. Né? Tem eu que estou aqui na academia, a Pietra, tem tantos outros colegas nossos. Né? E a gente está de olho em tudo que está acontecendo. A gente conseguiu barrar a PEC 215, né? Em tantos outros projetos de lei, a gente com bastante resistência, né? A gente sofreu violência, mas a gente resistiu e nós conseguimos barrar esses projetos, né? E é muito disso, assim. Só que aí o grande problema, né, é que o Estado ele acaba criando mecanismos constitucionais, né, para poder de alguma forma atacar com os direitos nossos. E um dos mecanismos, né, que estamos fazendo agora é realmente transformar como se fosse um cenário de guerra, de violência, e acaba tendo, né, outras soluções que, como se fossem soluções mais pacíficas, né? Por exemplo, não vamos demarcar todo um território indígena, mas vamos demarcar em partes, né? Vamos evitar violência, mas quando de fato, né, quem é que está sendo violentado com todo esse processo? A expropriação continua, né? A expropriação, ela é nem um pouco pacífica, e aí se pode falar de uma expropriação originária, no momento da chegada dos colonizadores, e aí se legitima essa expropriação, e hoje se fala da violência não de quem chegou aqui tirando as pessoas do seu território, se fala da violência de quem resiste em querer seu território de volta. É um contrassenso, se a gente for... E qualquer manifestação contrária a isso, somos julgados como violentos, baderneiros, né? Sujos, barraqueiros. Então, a violência é da onde? Né? A gente está resistindo aqui há 518 anos, nosso território foi invadido e estamos aí. E a previsão é que nós somos 5% da população e daqui a 10 anos não seríamos mais só 5%, seríamos 7%, 10%, 20%. E nós estamos aumentando, né? Queremos nosso direito e também queremos cotas nos concursos públicos, né? Que é a nossa nova pauta. Então, eu gostaria de saber quais são as novas pautas, já que está falando de pautas, é bem interessante nesse momento fazer as reivindicações, aproveitar que eu abri o indígena e fazer as reivindicações. Aqui o microfone está aberto para essas reivindicações, para essa resistência que não é pacífica. Acho que uma das principais reivindicações hoje ainda, né, é principalmente o território, né, como a gente viu aí, a Constituição já veio há 30 anos, mas acho que nem 30% dos territórios indígenas foram demarcados ainda, então a gente precisa, né, dessa demarcação, porque sem terra a gente não é nada, mas a gente também vem com outras pautas também, né, a gente vem também lutando pela saúde diferenciada, por uma educação diferenciada, hoje a gente já fala bastante, né, principalmente o Brasil já é pioneiro nisso, né, de uma educação intercultural também para os povos indígenas, né? Eu acho que também é muito da gente também agora, uma das pautas nossa é começar a ocupar os diversos espaços, né? Começar a ocupar os cargos também de professores dentro da universidade, de coordenação, começar os indígenas também estar dentro dos fóruns, tá dentro dos hospitais, tá dentro dos mais diversos espaços e ocupar esses espaços mesmo, né? Porque senão a gente acaba sendo sujeito dos outros, né? E dos pensamentos alheios também, quando a gente, na verdade, tem capacidade pra gente poder gerir nossas próprias políticas, a gente poder fazer gestão do nosso território também. E acho que é um pouco disso, assim. Boa tarde para os radiovintes e as radiovintes da Rádio Com. Eu estou entrando apenas agora na conversa, mas gostaria de colocar uma questão, né, para Cauá e para o Tuxá. Tem uma discussão que eu sei que já rola bastante tempo no movimento indígena, que é uma luta por uma representação no Congresso Nacional que não passe pelos partidos tradicionais, né? Vocês sabem se isso avançou no movimento indígena de alguma forma? Porque a gente sabe que hoje no Brasil nós já temos indígenas vereadores, prefeitos, né? Em alguns cargos já existem, mas no Congresso Nacional nós tivemos um único, né, eleito, quer dizer, teve no Acre, teve um que assumiu por um período curto, né, como senador da República, né? Mas só tivemos o Juruna, né, como deputado federal, né? E a gente sabe que se for pela via partidária, dificilmente se consegue eleger indígenas, né? Mas havia essa proposta, né, de pelo menos um segmento do movimento indígena de ter um tipo de representatividade que não passasse pelos partidos tradicionais, né? Tem essa discussão dentro do movimento indígena, se essa discussão é puxada um pouco pelo pessoal do norte do país, que é a formatação dos territórios étnicos, raciais, né? Dos povos indígenas, para a gente poder ter uma representação indígena dentro do Congresso. Não uma só, mas várias. E isso aí a gente está trazendo esse modelo do México, né? Só que isso ainda é um diálogo recente dentro do movimento indígena. Mas aí a gente tem alguns candidatos indígenas. Temos uma vice-presidente, a candidata a Sônia, né? Bonnie Guajajara. E temos alguns candidatos a nível federal. Essa é uma discussão um pouco nova, a gente está começando a se atentar para isso, porque a gente percebeu, e a gente já tinha percebido há muito tempo, que a gente precisa de legislação que nos ampare. E essa discussão nos territórios étnicos ainda é muito, não é tão expressiva, né, nos movimentos indígenas, porque há ainda alguns desentendimentos em relação a essa pauta. Mas o pessoal do Norte puxa bastante essa pauta. Eu sou uma das pessoas que defende esse recorte de territórios étnicos para poder eleger pessoas para ir para o Congresso, né? Que aí, mas aí tem toda uma questão jurídica, constitucional, e com certeza nós vamos ser barrados no Supremo, que hoje em dia quem está legislando, e tanto no Legislativo, Executivo e Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. É, também hoje tem, né, toda uma discussão também para a criação do próprio Partido Indígena, né? Que aí seria um partido que queria defender os próprios direitos, inclusive políticos, dos indígenas. Mas, obrigada. Então, a gente está encerrando o bloco, mas eu gostaria que tu fizesse uma avaliação da participação aqui, e gostaria que tu fizesse uma avaliação da discussão levantada, se ela é plausível dentro de uma sociedade, dentro da faculdade, e se ela é uma resistência também, se ela serve como resistência. Sim, primeiro gostaria de agradecer a rádio, né? Agradecer todo mundo do projeto pela iniciativa também, né? De dar espaço para a gente, dar voz, porque é muito importante isso, de fazer, né? De colocar nós indígenas como sujeitos de nós mesmos, né? De dar voz a gente. E a partir do momento que isso acontece, né? Isso vai dando uma visibilidade maior também. Eu também gostaria de convidar, né? Principalmente se tiverem escolas ouvindo, né? A gente está a total disposição, né, para que as escolas nos convidem agora no Abril Indígena, né, porque acaba que só tem essa discussão, né, sobre indígena, acaba ficando restrita, né, ao mês de abril, mas a gente tem que estender ela também. E também é muito importante também esses espaços que colocam a gente como sujeito, porque a gente começa a mostrar para a sociedade uma visão diferente, que não é só aquela visão, né, que é mostrada pela grande mídia e que as pessoas acabam tomando como uma verdade absoluta também, né, de que os indígenas são bagunceiros, né, de que a gente está fazendo o uso errado da terra, né. Ainda hoje as pessoas ainda falam muito, né, comenta bastante sobre indígena de celular, indígena com carro bom, indígena ocupando os mais diversos cargos, né. Então, é muito importante colocar a gente, né, nessa discussão também. Outra coisa importante, né, como já dito antes, a questão do território é muito importante, é uma das coisas primordiais para nós indígenas, até porque sem o território a gente não é nada, né? A gente não, o território ele significa todo o nosso modo de vida também. E é através dos territórios também que a gente consegue a preservação, né, desse nosso modo de vida, e a gente consegue garantir também para as futuras gerações. Mas é importante deixar também para a sociedade, né, que a partir do momento que se demarca território indígena, a gente também está tá demarcando, né, a gente está colocando para a sociedade garantia de que a gente vai ter uma natureza para o futuro, de que as futuras gerações, né, vai ter um planeta mais limpo para poder viver. Quando a gente demarca o território indígena, a gente também está plantando água, a gente também está plantando vida, né? Então, a gente, nesse sentido, também é bastante importante. Tua consideração, por favor, Cauã. Só gratidão a todos, e o Abril Indígena não termina em abril, ele é o ano inteiro. Aliás, não é o ano inteiro, é toda a vida do indígena. E, complementando a fala do Léo, belíssima. Nós estamos plantando é vida, o território tem que ser demarcado, temos de voltar à nossa origem, estarmos na nossa terra, porque, de certo modo, a gente está garantindo que outras pessoas não indígenas continuem vivendo no planeta. Porque, volto a usar uma das frases, assim, que é bem... As pessoas sempre falam que, enquanto não... No momento que não tiver mais um lugar para a gente nessa terra, para os indígenas, não tem lugar para ninguém mais. Então, só agradecer a Rádio Com, a todos vocês, e que vamos refletir sobre o nosso papel dentro da cidade e vamos tentar viver melhor, de alguma forma, respeitando os outros. Gratidão. Gratidão. Então, eu gostaria também de uma colocação de vocês, no sentido, ok, fizemos a resistência, estamos falando, temos espaço, estamos dentro da universidade, temos também espaço dentro da universidade. Quais são os ensinamentos que deixam para quem acompanha com vocês a luta em outros movimentos também? Existe uma interação? Qual é essa interação? Isso dá voz e dá vez para quem também está sendo excluído junto com o indígena. E como que é essa interação? Existe a interação entre os movimentos ou não existe? Existe sim uma interação aqui em Pelotas, a gente tem uma interação muito grande junto com o movimento negro, mas também acaba que as pautas indígenas, né, as minorias, elas acabam, não todas, elas acabam sendo a maioria. Então, a partir do momento que a gente se junta para lutar, a gente acaba sendo a maioria, então a gente acaba tendo uma voz maior. Então, é muito importante também a gente sempre estar junto com os movimentos LGBTs, com o próprio movimento negro, com o movimento quilombola, com geraizeiros, que também é bastante importante também lembrar, né, que tem diversas populações que têm modos de vida diferentes, que não necessariamente são indígenas, mas que eles têm esse modo de vida diferente que não tem que ser respeitado e também tem que ser reconhecido a luta dessas pessoas, né? Então, a gente também se junta bastante com essas pessoas. E até quem não é indígena, que não é quilombola, que não é minoria, a partir do momento que também reconhece a gente, que vê, né, essas coisas, digamos que de um certo modo errado, elas também podem se juntar, né? A gente também pode se somar com a nossa luta, né? A luta indígena, ela não necessariamente precisa ser feita só pelos indígenas, né? A gente também conta com apoio, e inclusive esse apoio é muito importante, né, pra gente. Os aliados, eles são muito importantes, porque através dos aliados, né, e aqui a gente está no meio dos aliados, a gente pode ter a nossa voz. Então, as articulações que os indígenas fazem é muito importante. Então, todos os movimentos sociais estão sempre com os indígenas. Então, quando as minorias se juntam, a gente torna-se maioria, e de repente um tubarão vai nos devorar, e aquele monte de peixe pequeno torna-se um grande monstro e espanta o tubarão. E é assim que a gente está fazendo, e sobrevivendo e resistindo. Essa semana também tiveram várias manifestações em outros sentidos dentro da universidade, e eu gostaria que, como mulher, tu tentasse fazer uma articulação. É o mesmo tipo de preconceito? É o mesmo racismo que existe? O mesmo diferença? Ou essa diferença não existe enquanto mulher e enquanto indígena? Ou existe um feminismo diferente no movimento? Não existe? Eu não sou feminista, Priscila. Eu sou guerreira indígena. A partir do momento que uma mulher indígena aceita o feminismo oriundo de outro momento e oriundo de um colonialismo europeu, ela se torna novamente colonizada. Eu trabalho com antropologia da violência, eu trabalho com gênero, trabalho também com essa questão. A semana retrasada, houve um movimento dos indígenas e quilombolas dentro da universidade. E não teve tanta repercussão quanto está tendo esse ataque que aconteceu contra uma professora. Mas a semana passada também eu e um colega meu fomos atacados. E também não houve nenhuma repercussão. Então, eu sou solidária, porque ela é mulher. Mas o feminismo, ele tem classe, raça e cor. Eu, como mulher indígena, fui atacada muitas vezes na universidade. Leonardo já foi atacado na universidade. Pessoas negras já foram atacadas na universidade. E eu nunca vi ninguém fazendo petição de solidariedade. Então, a gente tem que pensar qual o papel dessas pessoas que estão dentro da universidade e que status elas estão. Então, é só para pensar. Sou solidária à causa, mas não sou feminista. As mulheres indígenas já foram atacadas na universidade, os indígenas já foram atacados na universidade, os negros são atacados todos os dias na universidade, os pobres são atacados todos os dias na universidade, mas nós somos pobres, somos negros e somos indígenas, não somos professores. Essa é a minha fala. Tem alguma consideração, Tuxá? No momento, não. Eu gostaria que, então, a gente pudesse encerrar o programa com uma consideração a respeito da situação atual das terras de vocês e qual é a expectativa que vocês têm. Então, no meu território, agora a gente está ainda num processo de diálogo, né, com o governo. E tem uma preocupação muito grande, né, porque esse ano é um ano eleitoral. Então, a gente não sabe quem vai ser o próximo governo no estado, né, no meu caso, lá no estado de Minas Gerais. E qual que vai ser a proposta desse novo governo, se vai continuar com esse projeto ou não. Então, eu vivo muito na insegurança diariamente. Eu fico pensando se amanhã ou depois meus pais vão estar no território, se não vai estar, se vai ter onde dormir, se não vai ter. Mas a gente, mesmo assim, a gente ainda está resistindo e tem conseguido avançar em algumas pautas. Através de alguns projetos, né, do Ministério da Cultura, a gente conseguiu alguns recursos da cultura, então a gente consegue, né, trabalhar mais nesse sentido. Agora, recentemente, a gente conseguiu também um recurso para a saúde, né, para a comunidade, porque a gente não tem água potável lá na comunidade, então as pessoas acabam ficando... toda semana tem algum caso de diarreia, alguma pessoa que passa mal. O acesso é muito difícil também à cidade, aos hospitais. Então a gente está tentando avançar nesse sentido, primeiro de tentar garantir o mínimo de subsistência, né, lá para a nossa comunidade, e também para que a gente consiga esse processo de demarcação. Os próximos passos, né, até porque a gente está no meio de uma crise política, né, e as demarcações dos territórios indígenas, eles acabam sendo muito influenciados também por essas questões políticas, né, por esses políticos que estão por trás, que estão com interesse nesse território. Então a gente tá meio agora sem saber para onde que o barco vai, né? Mas a gente continua resistindo. Cauã, e a tua expectativa em relação a essas eleições e a questão da demarcação das terras? Eu sei que não, tua política não é não ter política, não estar ligada à política, mas enquanto indígena, como que a tua terra, o teu povo enxerga isso? Qual a expectativa de vocês? A maioria das terras indígenas do povo Apurinã-Pupigari é demarcada, né? Temos algumas áreas que ainda não estão demarcadas, mas estão lutando para isso, né? Fica na região do Amazonas, ali do sul do estado do Amazonas. A mesma expectativa, porque eu sou solidária ao Leonardo, porque quando a gente pensa em demarcação de terra, a gente pensa num todo. Eu não posso pensar só no meu povo. A minha expectativa é no todo. Esse ano, possivelmente, é um ano eleitoral, então a gente está jogando as nossas fichas, que venha possivelmente ter alguma reviravolta. Possivelmente não vai ter. E o ano que vem a gente sabe que vai enfrentar. Agora no abril, na TL, vamos levar a bala de novo. Tiro de novo. Espero que o Leonardo esteja lá comigo. Mas é assim, a expectativa da gente é de esperança. Mas eu não... A gente pode até saber que vai se perder, mas a gente não vai se render nunca, porque se a gente se render, o que é que vamos esperar? Então a gente tem de lutar sempre. Lutar, porque eu penso que se desistir agora, eu vou pensar no Darcy Ribeiro, que ele diz assim: eu não quero estar do lado dos vencedores. São expectativas. A gente também tem uma série de expectativas enquanto pessoas. A gente tem uma série de expectativas para o nosso estado, tem uma série de expectativas para o nosso Brasil. É ano de mudança. Essa resistência que se falou tanto, ela também pode ser uma resistência política, porque não? Ainda que não sejamos políticos, que não tenhamos pretensão política, resistir politicamente também é não compactuar com o que está sendo feito, é não referendar o que está sendo feito, é tentar uma mudança. Eu acho que a antropologia e que o movimento todo do Abril Indígena é um movimento de conscientização. A nossa tentativa, enquanto programa de rádio, enquanto um projeto de extensão, é exatamente essa: dar voz a quem não tem voz, dar espaço a quem não tem espaço, trazer as discussões que são importantes nos momentos que são oportunos, porque são, infelizmente, os momentos que a sociedade lembra dessas questões, mas, de qualquer maneira, maneira, trazer sim as discussões, falar o que não é falado, mostrar o que não é mostrado, trazer o que não é trazido. E é muito interessante ver essa discussão aqui, ver com duas pessoas, uma pessoa que eu conheci em um primeiro momento, com minha colega na trajetória do direito, uma pessoa que se reinventou, que se revitalizou, que trouxe todo esse empoderamento e que hoje fala de si própria, que fala das suas questões, que tem voz, que não precisou de ninguém para falar, que não precisou de ninguém dar espaço. É muito, muito legal ver uma pessoa que se reinventou. A gente renasce das pedras, né? E trazem consigo as marcas dos anos. Priscila, eu que te agradeço. Então, considerações finais, por favor. Professora Lória, a senhora gostaria de dar alguma consideração, não? Então, a gente encerra por hoje o programa. A próxima música foi o Leonardo que escolheu. A música é... A música é A Demarcação Já. Foi uma música que foi feita no ano passado, né? No momento igual a esse, né? No abril indígena, né? No momento que a gente vinha... que foi mais pautado nessa questão da demarcação das terras indígenas. Então, diversos artistas, né, brasileiros, diversos nomes importantes da música popular brasileira se juntou e fez essa música. E essa música conta realmente todo o processo de demarcação, todos os ataques que os povos indígenas vêm sofrendo também. E é uma música de bastante luta também para a gente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, a fala de vocês, e encerrar o programa agradecendo o espaço da Rádio Com, agradecendo o espaço que os nossos professores nos deram no projeto, e agradecer aos ouvintes e às ouvintes que permaneceram até agora. Muito obrigada e boa tarde a todos. Já que depois de mais de 5 séculos... e de ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados, sem vir a ver a terra demarcada, começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, e um tratoriza, motosserra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama, o sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta, e não infecta, e se conecta, e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Que não deixem nem terras indígenas, nem unidades de conservação abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração. e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar-lhe tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E chega que ele quer o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que o índio seu rincão qual um reduto, e blinde contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação à violência e à violação de seus direitos de uma etapa ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter iPad, freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer ir ter na sua aldeia cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já. Pra que um indígena não seja indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem, ou pior, piá. Demarcação já, demarcação já. Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural, em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do Tupi ao Tucupi, do Guarani ao Guaraná. Demarcação já, demarcação já. Pois Guaranis e Macuxis e Pataxós estão em nós e somos nós. Pois índio é nós, é que dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapós e Caioás, somos xarás, xarás. Demarcação já, demarcação já. Pra não perdermos com quem aprender, vermos ao olhar e ver as árvores e pássaros e rios, a chuva, a rocha, a noite, o sol, a arara e a flor de maracujá. Demarcação já, demarcação já. Pelo respeito e pelo direito, a diferença e a diversidade de cada etnia, cada minoria, de cada espécie da comunidade, de seres vivos que na terra ainda. Demarcação já, demarcação já. Por um mundo melhor ou pelo menos algum mundo por vir, por um futuro melhor. Oxalá, algum futuro por eles, por nós, por todo mundo que nessa barca junto todo mundo tá. Demarcação já, demarcação já. Já que depois que um enxame de Ibirapueras e de Maracanãs de mata for pro chão, Os Yanomami morrerão deveras, mas seus xamãs, seu povo vingarão. E sobre a humanidade o céu cairá. Demarcação já, demarcação já. Já que por isso o plano do Krenak encerra, canta dança pra suspender o céu. Indígena sem terra é todo sem a terra, é toda a civilização ao léu e ao Deus dará. Demarcação já, demarcação já. Sem mais embromação na mesa do palácio, nem mais embaço na gaveta da justiça, nem mais demora, nem delonga no processo, nem retrocesso, nem pendenga no congresso, nem lenga-lenga, nem em, nem blá, blá, blá. Demarcação já, demarcação já. Pra que nas terras finalmente demarcadas, ou autodemarcadas pelos índios, nem madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, mandantes, nem capangas, nem jagunços, milícias, nem polícias os afrontem. Demarcação ontem, demarcação já. E deixa o índio, deixa o índio, deixa os índios lá. E deixe descansar.